o pastor e o seu jovem auxiliar vinham caminhando por uma trilha no meio do mato, depois de terem feito uma visita muito distante. Estavam cansados. E o pastor vinha comentando como era importante visitar os membros da igreja. Como foi bom ter estado naquela casa e orado com aquela família. E o pastor vinha fazendo considerações com aquele jovem discípulo, quando, não por coincidência, lógico, escutaram gemidos de dor que vinham de um barranco. E eles se aproximaram e viram um homem com sangramento perto da costela do coração. E eles rapidamente desceram e acudiram aquele homem e o levaram, assim, carregando com muita dificuldade, e cuidaram dele. Quando aquele ferido se restabeleceu, o pastor perguntou: "O que foi que aconteceu, meu amigo?" E ele disse: "Olha, eu estava passando naquele caminho, como sempre passo, um caminho tranquilo, mas de repente alguém me assaltou, e como eu reagi, aquela pessoa, o ladrão, me deu a facada aqui, quase no coração, quase morri. Se não fosse o Senhor me salvar a vida ali, com certeza eu teria morrido. Eu não sei nem como lhe pagar, eu não sei nem como lhe agradecer." E o pastor disse: "Ora, faz parte da nossa vida. Ainda bem que nós passamos ali aquela hora, senão com certeza você teria morrido." E aquele que tinha sido ferido e agora estava curado disse: "É, pastor, mas eu vou acabar com aquele miserável que me fez isso. Eu sei quem ele é, pois eu vou sair daqui, eu vou atrás dele, mas nem que seja até o fim do mundo. E eu vou dar uma facada nele também. Só que eu não vou errar, não. Eu vou dar uma facada bem no coração, para ele sentir a mesma dor que eu senti." Aí o pastor disse: "É mesmo? Você vai fazer isso?" "Mas é lógico, pastor. Eu vou atrás do camarada até o fim do mundo e acabo com a raça dele. Eu acabo com aquele miserável." Aí o pastor disse: "Bom, não tem problema. Mas você tem que me pagar antes de sair." "Pagar, pastor? É lógico. Eu te tratei, eu cuidei de você." "Ah, mas pastor, eu pensei que o senhor tinha feito isso por caridade." "Caridade coisa nenhuma, meu amigo. Você me deve 3.500 reais. "O quê, pastor? Para me acudir, para cuidar de mim, para salvar a minha vida, o senhor vai me cobrar 3.500 reais? E o pastor disse: "Lógico, pastor, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho 3.500 reais. Aí o pastor disse: "Meu amigo, se você não tem condição de pagar o bem que eu te fiz, com que direito você quer cobrar o mal que te fizeram?" "Como assim, pastor?" "É isso mesmo. Eu te fiz um benefício, te fiz um bem, salvei a sua vida, e você não pensa em me devolver o benefício. Você não pensa em me pagar. Mas quanto àquele que te feriu, aquele você quer pagar, sim. Você quer dar um pagamento até maior do que ele merece. Você quer acertar a facada no coração do seu inimigo para que ele pague o que te fez. Se o mal que te fizeram você quer pagar, por que que o bem que eu te fiz você diz que não tem como pagar? Se você não pode me pagar o bem que eu te fiz, então você também não tem direito de pagar o mal que te fizeram." E aquele homem então entendeu que ele estava sendo injusto, injusto com o bem que recebeu, que em nenhum momento pensou em retribuir ao pastor o benefício, mas o mal que ele havia recebido, esse sim ele queria retribuir. Você está compreendendo isso? As pessoas gostam de se vingar. Acham que têm o direito de dar a justa retribuição pelo mal que lhe fizeram. Mas ninguém pensa em dar a justa retribuição ao bem que recebeu. Por isso que Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, e no meio daquela oração tem a frase: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, logo após a oração, ele fez o seguinte comentário, e você lê isto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se você for cobrar de alguém o mal que te fizeram, Deus também vai cobrar duramente todos os teus pecados. Mas se você perdoar prontamente até os teus inimigos, também o teu Pai Celestial te perdoará. E já que você não pode pagar o bem que te fizeram, especialmente a salvação da tua alma, então, de coração, perdoe também os teus inimigos. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você teria como pagar o perdão que Deus te deu? Você teria como pagar a salvação que o Senhor te concedeu? Todo o benefício e todas as bênçãos que Ele tem dado, você teria condição de pagar? Custam muito. Você não pode pagar o bem que recebeu. Mas o mal que te fizeram, este sim, você faz questão de retribuir. Se você não pode pagar o bem, por que quer pagar o mal? E se você pagar o mal, então também aquilo que Deus fez por você, Ele te cobrará duramente. Então pare agora. Ao invés de sair se vingando e cobrando todo o mal que te fizeram, perdoe de todo o coração, assim como o nosso Pai Celestial perdoou as nossas ofensas.